Luiz Café. O quê? Tava esperando o quê, Doutinho, irmão? Claro que eu não faço apologia da maconha. Eu acho que quem quiser, fuma. Quem não quiser, não fuma. Né? Você quer? Sempre, com certeza. Eu fumo um cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho. De repente eu esqueço onde eu estou. Acontece, e tá tudo quieto, assim, a pantera tá quieta. De repente dá um tapa, pá! A pantera começa, realmente. Pô, falando em pantera, deixa eu dar um tapa, hein? Vai. No Rio é fácil de encontrar, o que não falta é boca pra fumar, pra comprar e pra falar onde compra. Na Bahia, sem pressa, sem prensa, o papelote é papel de mega sena. Quem vende diz que dá sorte. Se você fumou de Minas, o horizonte fica belo. Em Brasília, o pacalolo é forte igual a cogumelo. Em Cuiabá, o mato é grosso, cheiroso, mentolado. E Tocantins merece palmas por tudo que tem plantado. Em Belém, quem fuma anda, não quer mais parar. Só vai parar na Curitiba, vai precisar de uma maca, pá. Amapá, mulher fica feliz. Fumou de Maranhão, ganhou a benção de São Luís. Amém, em Rondônia, o porto é velho, mas a ganja é nova. Vim em Manaus, as Amazonas, fumando na roda. Gostosa. Pra pegar em Aracaju, era a maior trip. Nem dava praia de carro, tinha que ser jipe. Em Piauí, me apaixonei por Teresina. Menina sapeca, com dedo de resina. Fui pra Paraíba pra fumar com João Pessoa. Velhinho do quebra-unha e umas piada boa. Viajei, naveguei pelo Rio Grande do Norte. Me disseram que no Natal é que chega forte. Viajei, naveguei pelo Rio Grande do Sul. Ancorei num Porto Alegre de Cush e Red Bull. É o Beck, é o Benz, é a Tora, é a erva, é o chá. É do bom, do boldin. É o hatch, é o manga rosa, do bronze, é do clone. É um cone, é só um fininho. É a danada, a marvada, a pau podre, é a ganja, é a vela. É do white, do green. É a madeira, a Maria, o Ben. Mary Jane dá um dois na ponta do verdinho. É o Beck, é o Base, é a Tora, é a erva, é o chá. É do bom, do boldin. É o hatch, é o manga rosa, do bronze, é do clone. É um cone, é só um fininho. É danada, marvada, pau podre, é a ganja, é a vela. É do white, do green. É madeira, Maria, o Ben. Mary Jane dá um dois na ponta do verdinho. Plantão Mato Grosso no Sul, dizem que o campo é grande. Quis acender em São Paulo e fui filmado na Band. Goiás tem Goiânia, tem Sensimila na pista. Dois pega no de Roraima pra deixar boa a vista. Em Maceió, lagoas com plantações híbridas, difíceis de encontrar. As proprietárias são tímidas. Ceará, que legal, que gostoso, que beleza. Você encontra o que é do bom escondido. Opa. Na Fortaleza. No Acre sonhei com Rio Branco, adivinha de quê? White window caindo, chuva de terra. THC. Acordei num Recife, Pernambuco da vida. Porque fumei com a Vitória, já num clima de partida. Já em Floripa leve, a brisa me leva. Porque Catarina é santa, mas não nego um pega. A ilha ninguém bate, do prensadinho ao cancan. A prensa é paraguaia e as bag de Amsterdã. Ganja man, mantém fé na legalização. Trabalhador é um dois, só pra baixar a tensão. MC maconheiro diz que dá inspiração. E várias mina que fuma, me jura que dá tesão. Dizem que acaba com a memória. Daí, se um dia eu esquecer da letra, me ajuda a seguir no free. Pra quem viaja na fumaça, fiz é só meu de homenagem. Olho aberto com os polícia e muita paz pra tua viagem. É o Beck, é o Benz, é a Tora, é a erva, é o chá. É do bom, do boldin. É o hatch, é o manga rosa, do bronze, é do clone. É um cone, é só um fininho. É, minha vida. É a danada, a marvada, a pau podre, é a ganja, é a vela. É do white, do green. Gosto muito. É a madeira, a Maria, o Ben. E Mary Jane dá um dois na ponta do verdinho. É o Beck, é o Base, é a Tora, é a erva, é o chá. É do bom, do boldin. É o hatch, é o manga rosa, do bronze, é do clone. É um cone, é só um fininho. Gostosa. É danada, marvada, pau podre, é a ganja, é a vela. É do white, do green. É madeira, Maria, o Bang. Mary Jane dá um dois na ponta do verdinho. Isso mesmo. Lá em casa são vários tipos de blunt: de maçã, de chocolate, melancia. Preferido da ilha, irmãozinho. Sou eu, Tim de Floripa, maluco. Quando eu estiver na tua cidade, por favor, não deixe te apresentar um do bom. Porque se eles podem, por que que a gente não pode também, né? Barack Obama já tem mundo bom. Schwarzenegger já tem mundo bom. FHC já tem mundo bom. Porque eu não posso queimar um do bom. É o Beck, é o Base, é a Tora, é a erva, é o chá. É do bom, do bom. É o hatch, é manga rosa, do bronze. é só um fininho. É danada, mas vá no meu fogo. E a vela é a do white do green. É madeira, Maria, o bem, não dois. Aham. Agora, muitas vezes eu pergunto, será a erva que me faz feliz?